playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, eu sou o Miguel Petencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, aos sábados, das 19 às 21h. Playlist que pode ouvir também em formato podcast, através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje da playlist com The Chameleons, um grupo de Manchester formado em 1981, um grupo essencialmente pop rock, e a música foi Here Today. Seguimos com Tindersticks, com a música Show Me Everything, e depois Red Right Hand, a cargo de Nick Cave and the Bad Seeds. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindo mais uma vez. Thank you. tears, treacheries. We watch through glass, we see nothing. Latex on my fingertips. We touch through glass, we feel nothing. Are we caring? Are we on? Scattered like stone. Playlists com Miguel Bettencourt. Red right hand.

like I wanna leave behind all these memories and walk through that door outside. The black night calls my name, but all roads look the same. They lead no. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Yeah. foram os Cocteau Twins com 50-50 Clown e entra no alinhamento Chris Isaak com o clássico Wicked Game. Playlists.

what we did yesterday, and I do it once again. The fact that you are married only proves you're my best friend. But it's truly, truly a sin. Só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei consigo até às 21 horas. Ouvimos The Velvet Underground com a música Pale Blue Eyes, passamos para Perfume Genius com Nothing at All, depois The Strokes e Joy Division, respectivamente, com as músicas The Modern Age e Disorder. Playlist com Miguel Bettencourt. We'll be right back. pity from your friends. Who is right, who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Until the spirit new sensation takes hold, then you know. Foram os Joy Division com a música Disorder. Antes deles ouvimos The Strokes e Perfume Genius. E vamos fechar esta primeira hora da sessão de hoje da playlist com The Stone Roses e a música I Wanna Be Adored. Na segunda hora ouviremos muita mais música, entre eles, entre os grupos que desfilarão na playlist de hoje, estão Supergrass, Black Grape, Goldfrapp, The Knife, enfim, deixe-se ficar na companhia do RCA. Votos de uma excelente tarde de sábado. Eu sou o Miguel Bittencourt e está a ouvir a playlist.

poderá ouvir a playlist também em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão, a segunda hora da sessão de hoje da playlist com Blur e a música Girls and Boys, e prosseguimos com Supergrass e a música Going Out, depois de Dylans e The Charlatans, respectivamente com as músicas I Hope the Weather Stays Fine e The Only One I Know. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindo mais uma vez à playlist. You want foram os The Charlatans, um grupo também de Manchester, com a música The Only One I Know. Antes deles ouvimos The Dylans, Supergrass e a abrir a segunda hora da sessão de hoje, Blur. Prosseguimos com Black Grape e a música Submarine. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Entramos na reta final da sessão de hoje da playlist com Beck e a música Beautiful Way. Vão entrar no alinhamento Moby com We Are All Made of Stars e depois Goldfrapp com Ride a White Horse. Can't fight what I Playlist com Miguel Bettencourt. É dos suecos The Knife a música que vamos ouvir de seguida, Heartbeat, é o título da música, depois The Cure com o clássico Close to Me. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da sessão de hoje da playlist no RCA. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra, a Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderá ouvir a playlist em formato podcast através de playlist-rca.blogspot.com e acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. A terminar a sessão de hoje, ouviremos Headache, uma música de um dos álbuns a solo de Frank Black, vocalista e guitarrista dos Pixies. Do álbum em questão é Teenager of the Year. Eu, da minha parte, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana. Até ao próximo sábado. Um abraço.